talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa! Alô você! Sejam bem-vindos, gente amiga! Começa agora mais um Central da Biografia. E o Edgar de Souza chegando pra ficar com você. Uma hora de homenagem pro seu artista preferido. Sempre um grande nome da nossa música. Mas antes de começar o Central da Biografia, em você, na tua casa, no teu trabalho, no campo ou na cidade, um abraço do tamanho do Brasil, viu gente? Vamos lá então! Central da Biografia hoje é com Cidade Negra. Você está ouvindo Central da Biografia. Tocava sua guitarra como ninguém. você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é Edgar de Souza, com o apoio da sua emissora. Cidade Negra, homenageado do Central da Biografia, a gente começa destacando que foi tudo uma questão de fé, pois o pai de Bino tocava violão e sua mãe cantava em um coral de uma igreja local. Bino era também frequentador assíduo do lugar e foi lá que conheceu Da Gama e Lazão e com eles formou o Novo Tempo, com uma missão simplória, tocar num festival da igreja. Em 83, com a entrada de Bernardo, surgiu o Lumiar, foi o primeiro nome da banda. Os jovens eram abastecidos pela paixão em comum, pelo ritmo jamaicano, Bob Marley em especial, e também pela música brasileira, como Tim Maia, e pelo funk e soul dos anos 70, além dos grandes clássicos do rock, como Led Zeppelin, por exemplo. Foi dessa junção de estilos que sairia o som único e inconfundível do Cidade Negra. O primeiro concerto aconteceu em 86 no Teatro Arcádia, na Baixada, como parte de um projeto musical batizado por Terças Culturais. Assim começou Cidade Negra. Você está ouvindo Central da Biografia. Só nessa manhã tão cinza, até Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. impossível parar. Só Deus sabe o quanto eu planejei. Estou tranquilo como eu quero ser. O medo é bom, também me faz viver. Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. De volta no Central da Biografia, com a super banda Cidade Negra, um pouquinho do reggae. Meus amigos e amigas do Central da Biografia, a mudança do nome aconteceu em função da existência de outra banda com o mesmo nome, Lumiar. E a partir de então, a banda passou a se chamar Cidade Negra. Os ensaios ocorriam na casa de Da Gama, com instrumentos emprestados. Um documentário da BBC de Londres sobre a cultura da Baixada, dando ênfase à banda, serviu de incentivo para o grupo. Foi então que, em 1990, a Sony Music, ainda CBS, resolveu apostar neles. Logo depois, em 91, com Nelson Meirelles e Eduardo na mesa de produção, veio seu primeiro álbum, Lute para Viver. Maduro, com letras politizadas e sobre a vida e seus ensinamentos. Dele se destacou o hit Falar a Verdade, um tiro que assaltou todas as rádios do Brasil na época e que até hoje é pedido nos concertos. O álbum também contou com a participação mais do que especial do consagrado Jimmy Cliff na canção Mensagem. Cidade Negra, música reggae no Central da Biografia. beijo do maracujá. Eu também quero beijar. Haja cobra, haja guerra que há. Do farol da barra ao jardim já. Eu também quero beijar. Da pele morena daquela gula. Eu também quero beijar. A flor do desejo do maracujá. Eu também quero beijar. Haja cobra, haja guerra que há. Desejo do maracujá. Haja fogo, haja guerra que há. Do farol da barra ao jardim de Alá. Da pele morena daquela gula. A flor do desejo do maracujá. Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra que há. Eu também quero beijar. Do farol da barra ao jardim de Alá. Eu também. Central da Biografia. De fora, aonde está você? Da biografia. Bem, amigos, chegamos ao final da primeira meia hora. A Central da Biografia hoje destacando Cidade Negra. Daqui a pouquinho, Edgar de Souza volta. Central da Biografia. Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Edgar de Souza, com o apoio da sua emissora. Bem, amigos, de volta no Central da Biografia, destacando a banda Cidade Negra. O Cidade Negra atravessou fronteiras, indo tocar reggae no Sunplash Festival em Montego Bay, na Jamaica, tornando-se os primeiros artistas latino-americanos a participar do evento. Na volta, o Cidade Negra voltou aos estúdios. Em 98, veio Negro no Poder, ainda mais pesado e politizado, e talvez por isso aceito na mídia. Esse foi o último disco de Bernardo com a banda, pois o mesmo sairia para seguir carreira solo. Cidade Negra, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza, com o apoio da sua emissora. fim de ano vou embora de Brasília, que é pra eu ver o mar. Mas diz pra mãe lá pro final de fevereiro é que eu vou voltar. Que é pra surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país. É pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Você está ouvindo Central da Biografia. O amor é um grande laço, um passo pro uma armadilha, um lobo correndo em circos pra alimentar a matilha. Comparam sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha, de filha, de filha. Amor é como um raio galopando em desafios, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um irmão ou na solidão do espinho. Cadê galera? Vocês? O amor e a agonia cerraram fogo no espaço, brigando horas a fio, e o cio vence o cansaço. E o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguante. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. De volta, meus amigos e minhas amigas do Central da Biografia. Em 2002, a convite da MTV, o grupo abraçou o projeto acústico MTV, registrado em CD e também DVD, produzido por Liminha e Paul Ralphs. O álbum é uma coletânea de grandes sucessos da banda, em versões desplugadas, levemente retocadas. Além dos grandes sucessos, o álbum apresentou inéditas Girassol, Berlim e a versão em português de Johnny B, Good, de Chuck Berry, com um arranjo igual à versão de Peter Tosh. O acústico contou com a participação de Gilberto Gil em sua própria canção Extra, no Central da Biografia, Cidade Negra. Você está ouvindo Central da Biografia. Pra entender, pelos olhos de uma criança. Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza, com o apoio da sua emissora. We'll be right back. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, que pena! Tem tanta coisa boa pra falar do Cidade Negra, né? E eu gosto muito de reggae. Ó, um grande beijo. Foi legal falar com você. Uma delícia fazer esse programa pra você, onde quer que esteja, no campo ou na cidade. Fiquem todos com Deus e até o próximo Central da Biografia, se Deus quiser. Tchau, gente! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.